Eu queria chutar a bunda do cadáver do XXXTentacion. Ele ameaçou minha família, ele ameaçou eu, ele ameaçou minha honra. Ele bateu na minha namorada, ele era um bosta, ele era um cara não agradável. Ele me deixou com afta, ele bateu na minha boca, ele me ameaçou com uma pistola. Ele me ameaçou e roubou R$5 da minha bolsa, da minha carteira. Ele é um ladrão, ele não servia pra nada. XXXTentacion era um ladrão que roubava da minha família. Ele era um cara X9. Eu queria chutar a bunda do XXXTentacion. Eu queria chutar a bunda do XXXTentacion. Eu queria chutar a bunda do XXXTentacion. Eu queria chutar a bunda do XXXTentacion.